De Rupa. Oh. Então, nós vamos estar, de acordo com a tradição Theravada, vamos ver que existem quatro tipos de rupa. A first rupa. The Rupa created by climate or by fire. That's the first one. The first one is Rupa created by karma. This is the Ok. most important one. Tá, então o primeiro rupa é o que é criado pelo karma, que é o mais importante. This body is a rupa created by karma. Então esse corpo é um rupa criado pelo karma. But in order that it works, it has to have support. Para que ele possa funcionar, ele precisa de suporte. This support is the fire element or climate. Esse suporte é o elemento fogo, ou então é o clima, no caso. The next support is a nutrition. If there is no nutrition, this karma cannot continue. O próximo suporte é a nutrição. Sem a nutrição, esse karma não pode continuar. And the most important support is the mind. E o suporte mais importante é a mente. So without the mind, this karma created body cannot continue. Sem a mente, esse corpo criado pelo karma não pode continuar. When the mind goes from the body, then the body becomes dead. Quando a mente deixa o corpo passa a estar morto. Mind is the most important support of the karma. Então, a mente é o suporte mais importante do karma. In fact, the karma is produced by the mind. De fato, o karma é produzido pela mente. The breath and the mind, they are most closely interrelated. Então, a respiração e a mente, eles estão extremamente interligados. For this reason, in the beginning of your text, you have quite a detailed analysis of the breath. Então, por isso, no início do texto de vocês, tem um detalhamento sobre a respiração. The very important passage says that when we breathe, tem uma passagem muito importante no início que fala que quando a gente respira, we should use our mind not too tight and not too loose. Que fala que a gente não pode usar a nossa mente nem muito apertada, nem muito folgada. When we use the mind while breathing too tight or too loose, then all kinds of the defilements, all kinds of troubles may arise on the mental level and also on the physical level. Então, se a gente usa a mente é muito tensa, muito apertada, que ele chama, né, ou muito folgada, né, a gente vai ter todos abrir oportunidade para todas as impurezas e obstáculos surgirem, tanto na mente quanto no corpo. In the Yogacara Bhumi Shastra, you will find a lot of passages related to the Ayurveda medicine, to the Indian medicine. Então, no Yogacara Bhumi Shastra, a gente vai ter muitas alusões, né, muitas referências à medicina ayurvédica. You don't find in the Theravada tradition. Isso vocês não vão encontrar na tradição Theravada. The Buddha is always called the king of the Vaidyas, the king of the medical man, but the Theravada tradition does not relate much the Buddhist practice to medicine. Então, a tradição Theravada não relaciona muito a tradição budista com a medicina, Mas né, a tradição que nós estamos estudando agora, ela relaciona isso de uma forma que o Buda era considerado o rei da medicina, né? In the Theravada tradition, the medicine is called Tiravidya, that means the animal science, and you not encouraged to study it. Então, na tradição Theravada, você não é encorajado a estudar a medicina. Ela é considerada coisa para os animais, né? A técnica para os animais. Você não é encorajado a estudar. In Chinese Tibetan tradition, you will find quite a different picture. Na tradição tibetana, você já vai encontrar um cenário bem diferente. Many of the famous monks, they were also the great masters of medicine. Muitos dos grandes monges, eles eram também grandes mestres da medicina. So, no wonder in the northern tradition and in our text also, you will find many references to medicine. Então, não é raro, né? Não é incomum vocês encontrarem no nosso texto da tradição do norte tantas referências à medicina. So, this explanation of the Anapana meditation in our text is different from Theravada. One of the reasons is precisely this attention, this tradition pays to the yoga tradition. Então, o que vocês vão perceber é que no nosso texto, como tem uma influência da tradição da yoga, a gente vai ter mais referências em relação às questões da medicina do que se tem no Theravada. This tendency you will find most prominent in the Tibetan tradition. Essa tendência você vai encontrar ela mais comum na tradição tibetana. Where actually most of the techniques of meditation are directly related to yoga and to medical science. Onde muitas das tradições de meditação tem muita referência à ciência da medicina. But it does not lose anything from the core of the Buddhist philosophy, which is dependent origination and emptiness. Então, não deixa nada a dever em relação aos preceitos principais do budismo, da originação dependente e do vazio, né? O exercício do vazio. So, the breath in all traditions is a very important tool to understand and to bring the mind under control. A respiração, então, é uma ferramenta extremamente importante para ajudar a dominar a mente e trazer controle sobre ela. So, this you will also find in our text. Isso vocês também vão encontrar no nosso texto. The breath in its subtle form is prana, or chi. Então, a respiração, na sua forma sutil, ela é o prana, é o chi. In breath and out breath, we can stay quite a long time. According to Mahabharata, even the whole days. Without breathing, but we cannot stay without prana few moments. De acordo com o Mahabharata, a gente pode ficar sem inspirar e expirar durante até, né, vários, né, muitos momentos, muitas horas, mas na verdade sem prana a gente não vive. The prana is a force which exists inside. It exists also outside. It exists in living beings. It exists in plants. And according to Chinese medicine, it exists even in the whole universe. Então, o prana ele existe dentro de nós, fora de nós, em tudo que nos cerca, e de acordo com a tradição chinesa, existe no universo inteiro. In the Upanishads, you will find the passages where the prana is identified with Brahma, with the God. Então, nos Upanishads você vai encontrar a referência do prana relacionado com Brahma, que é um deus. This identification of the self with God actually is closely related to this idea. Então, a identificação da respiração com Deus, ela né, aproxima muito dessa ideia que nós temos aqui. So in a yoga you are being guided, the highest meditation is meditation on the breath, connecting your small self with a great universe, which is Brahma, which is prana. Então, a proposta da yoga é justamente a conexão do exercício da meditação como forma de conectar o nosso pequeno self a todo o universo, ao prana e a Brahma, o Deus. Anyway, this prana or breath, because breath means vibration, and this vibration is inside, outside, it connects us to the whole. Então, o prana, que é uma vibração, que é a respiração, ela nos conecta com o corpo, a tudo que nos cerca. According to Abhidharma, even in Theravada Abhidharma, you have the same principle. The characteristic of the breath is the movement, vibration. Vibration is the movement. Então, de acordo com o Abhidharma, a respiração, ela é uma vibração, ela é movimento. This movement in Abhidharma is called Samirana. It means a movement, not movement cannot be from the one body, it is connecting movement. Então, de acordo com o Samyara, aquela questão do respiração é um movimento de conexão. Through the breath, which is closely connected to the mind, in a way, there is connectivity to the whole. Então, através da respiração, que está diretamente conectada à mente, existe também uma conexão com o todo. The best tool to understand the mind is to understand the breath. Então, a melhor ferramenta para entender a mente é entender a respiração. The breath influences our bodily functions and also it influences our mind. So it is kind of a bridge between the mind and the body. Então, a respiração, ela influencia tanto a mente quanto o corpo e as funções, corporais. Portanto, ela é considerada uma ponte entre o corpo e a mente. You should experiment yourself and see how you breathe differently in a straight posture, in a yogic posture, how you breathe differently in a distorted posture, how you breathe differently when you relax, how you breathe differently when you are tight, stressed, how you breathe differently when you are worried, when you have fear, when you have aggression, how you breathe differently when you are relaxing and you are not tight. Então, como prova disso, é importante a gente lembrar ou sentir como que a gente respira de formas diferentes quando a gente está numa postura ereta, numa postura de yoga, de meditação, quando você está tenso, quando você está ansioso, preocupado, numa postura distorcida e também quando a gente está numa postura relaxada. Então, nessas diferentes situações, a gente pode estar respirando de formas diferentes. So, you can study yourself how this breath is closely connected to your body and the mind. It should not be a theory, it should be the practice. Então, isso não deveria ser uma teoria, deveria ser uma prática, onde a gente percebe essa conexão entre a nossa respiração e o corpo. You should see your own body is your own laboratory. We don't have any other laboratory. So you have to practice in your own body. You don't have any other laboratory. Então, vocês devem praticar com o seu próprio corpo, porque ele é seu laboratório. A gente não tem nenhum outro laboratório para isso, a não ser o nosso próprio corpo. Buddha, in all traditions, encourages us not to believe in any tradition, not to believe in any theories. Investigate yourself, find yourself, see by yourself. Então, o próprio Buda, ele incentivava a que não acreditássemos em qualquer teoria, em qualquer palavra, e que sim a gente investigasse e pesquisasse por nós mesmos. The Buddhism radically refuses, at least in its original form, radically refuses any blind faith. Então, o budismo, na sua fonte, ele recusa qualquer tipo de fé cega. This is the very important aspect of Buddhism, which should be especially appreciated in our modern times. Então, esse é um aspecto do budismo que é extremamente importante e deveria ser bastante apreciado nos tempos modernos. The Buddhism emphasizes you should not take refuge in the person, you should take refuge in the Dharma. The Dharma is the guide, not the person. Então, o budismo, ele diz para você não tomar o refúgio em uma pessoa, e sim no Dharma. Ele fala que o Dharma é o verdadeiro refúgio. It does not mean that a person cannot help in our search for Dharma, but the real Dharma, according to Buddhism, is your body and the mind. There is no other Dharma beside that. Então, não é que tenha nada de errado em você ouvir a palavra de uma pessoa, mas o importante é que o verdadeiro Dharma está em você, está na sua mente. In yoga, this body has the same composition as this universe. And this mind is also inseparable from the universe. And its connection to the universe is precisely the breath. Então, na yoga, o nosso corpo, ele tem uma conexão com o universo e com e portanto a nossa respiração nos conecta com esse universo. So, the first step in meditation actually is to relax. You cannot really get deep into meditation without relaxing. Então, o primeiro passo para a meditação é você relaxar. Você não pode aprofundar na sua meditação se você não conseguir relaxar. The best way to relax is to observe the breath. Our text also mentions this. Então, a melhor forma para relaxar é observar a sua respiração. E o nosso texto também fala isso. If you try to hold the breath, control the breath, that means you are creating, so to say, unsuitable conditions for samadhi. Então, para samadhi, né, se você tenta controlar a sua respiração e segurar a sua respiração, você está criando uma condição desfavorável. if you lose mindfulness of the breath, you also, and you, your mind is slack, you also creating unfavorable conditions for samadhi. Né? Então, se você também relaxa sua mente demais, também está levando uma condição desfavorável. Se você perde mindfulness, né? Você perde uma condição favorável também para samadhi. We have mentioned that the meaning of samadhi is not mystical at all. The meaning of samadhi is the balance of the mind. This is the meaning of samadhi, linguistically and also in fact. You should yourself see this very clearly. Então, samadhi, o conceito de samadhi não é místico, né? Ele é, na verdade, o conceito de o equilíbrio da mente. So we have mentioned the 5A, explain the process of meditation. The first A is understanding the base. Second A is understanding how to bring the mind into balance so that it has subtle nature. Então, a gente viu que aquela questão dos 5 As, né? Então, o primeiro A é que a gente tenha a base. E o segundo é que a gente tenha o equilíbrio. When it has this equilibrium, when it has this balance, then you can connect the shamatha and vipassana aspect according to your desire. Então, quando você tem esse equilíbrio, você pode trazer o shamatha e o vipassana para um ponto de equilíbrio. This is the main emphasis of the meditation in the Norse tradition. Então, na tradição do Norte, esse é um aspecto importante, fundamental. You do not need to wait until you have directly experienced the ultimate reality. You can come close to the ultimate reality while experiencing the subtle mind. Então, a gente não precisa chegar à última realidade para a gente poder experimentar o contato com a mente sutil. The subtle mind is a balanced mind. A mente sutil é uma mente equilibrada. The practice of dhyanas is very useful, but it is only a skillful means to bring the mind into the balance. It is not the aim of meditation. Então, o alvo da meditação não é necessariamente o atingir os dhyanas, né? Os dhyanas são meios habilidosos para a gente atingir um objetivo maior. The aim of meditation is to apply wisdom to maintain continually the balance of the mind. Então, o objetivo é adquirir a sabedoria para poder manter o equilíbrio da mente. Tool and the only really effective tool of the balance of the mind is samadhi. Então, a ferramenta mais efetiva, né, é o samadhi. All the positive mental factors we have mentioned, the most prominent being the mindfulness and the correct effort, they are supporting samadhi to reach the wisdom. Então, como a gente viu na história ontem, né, o mindfulness e o esforço correto, eles estão apoiando o samadhi para poder atingir a sabedoria. So, the meditator should try, no matter what meditation one practices, to bring the mind into balance. This is the real first step in meditation. Então, independente da prática de meditação que a pessoa esteja realizando, né, como meditador, o importante mesmo é adquirir o equilíbrio da mente. This task you can actually perform in any activity. This is the principle of Zen. This is a principle of Tibetan traditions. In any activity, you should try to bring the mind into balance. Então, independente de qualquer atividade que você esteja realizando, é importante que você traga a mente em equilíbrio, independente do que você esteja fazendo. Isso é trabalhado em práticas como no Zen. This is especially important in our time. We live in, as you know, in the time of trouble, and the trouble is appearing more and more clearly. É isso, especialmente importante na época em que vivemos agora, onde os problemas têm se apresentado cada vez mais claramente. So the breath is a wonderful tool to keep the mind in balance. Então, a respiração é uma excelente ferramenta para poder manter a mente em equilíbrio. Because the mental turbulations, the physical turbulations, they are all reflected on the way we breathe. Então, as turbulências físicas e as turbulências mentais, elas estão todas refletidas na forma como nós respiramos. When we lose calm, we are able to do anything, especially if we are persons holding some power. When we lose calm, tranquility. That's it? Mante? When we lose calm, we are able to do anything, especially if we are, this is especially dangerous if we are holders of some power. Ah, tá. Então, quando a gente perde a calma, é muito perigoso, né? Quando a gente, principalmente se a gente é detentor de algum tipo de poder. The follow the news nowadays, and you will see how the one person angry can destroy the world. É só vocês assistirem o noticiário que vocês podem ver como é que uma pessoa nervosa é capaz de destruir o mundo. The essence of meditation really is for anyone who wants really to learn meditation is to learn to keep the mind in balance. Então, a essência da meditação, qualquer que seja ela, é manter a mente em equilíbrio. If we are Buddhists, we should especially emphasize this aspect of Buddhism. Nós, se somos budistas, nós devemos principalmente enfatizar esse aspecto do budismo. It is actually the essence of all the meditation traditions, no matter whether Southern Buddhism or Northern Buddhism. Independente de ser o budismo do norte ou do sul, ele é esse conceito está presente em todas as tradições. So, back to our text, you can check on your mind by checking on your breath, see how you use your breath, whether you're using too much power, too much force, or you're using too little mindfulness, too little force to keep the balance of the mind. Então, voltando para o texto, né, a gente pode observar através da respiração, se você põe muita intensidade na respiração, se você põe pouca intensidade, pouco mindfulness na sua respiração, como que isso reflete na mente. What is the advantage of the breath meditation? Qual que é a vantagem da meditação pela respiração? The object is always with you. You don't need to search for it. You don't need to create any special conditions. It is always there. Então, o objeto está sempre com você. Onde quer que você vá, o objeto da sua observação está sempre consigo. In the Theravada Buddhist canon, you have a passage, very interesting passage. Então, na tradição Theravada tem uma passagem extremamente interessante. The Buddha, after a busy time, wants to retire. Então, o Buda, depois de um tempo mais agitado, ele pretende se aposentar. So he retires to his Gandakuti, to his fragrant room. Então ele se retira, né? Na verdade não é aposentar, ele se retira, né? Pro o quarto dele. In Shravasti. In Shravasti. And Ananda inquires, sir, you when the lay people come to ask where you are, what you are doing, what should I reply? So, então, Ananda chega para ele. Reply. Ananda chega e pergunta para ele, fala assim, mas, senhor, quando chegarem os laicos aí, perguntarem onde é que o senhor está, o que, que eu digo para eles? You should reply, I am meditating. Você deve dizer a eles que eu estou meditando. And if they inquire what the teacher is meditating on, what should I reply? E se eles perguntarem sobre o que o professor está meditando, sobre o que eu devo dizer? And the Buddha tells Ananda, you should tell them, I am meditating Anapanasati. Então você deve dizer a eles que eu estou meditando em Anapanasati. I am relaxing in Anapanasati. Eu estou relaxando em Anapanasati. A very significant passage. Uma passagem muito significativa. So, the way we breathe is the way we can inquire best into the state of our mind. Então, a forma como a gente respira é a forma como a gente pode perceber melhor a nossa mente. When we are able to use mindfulness, quando nós somos capazes de usar o mindfulness, and to train in mindfulness on the breath, e treinar o mindfulness na respiração, whenever the mind gets crazy, quando a mente ficar maluca, when you pay attention to the breath, the mind will calm down. Quando você prestar atenção na respiração, a mente vai se acalmar. When you have troubles, like especially like myself becoming older. Quando você tem problemas, como eu mesmo, ficando mais velho. So, how to cope with it? Como lidar com isso? You can observe the breath while laying down. You can observe the breath while resting. You observe the breath and you will calm down. Então, quando você estiver deitado, você pode observar a respiração. Quando você estiver descansando, você observa a respiração e assim você se acalma. This is a great help for keeping the mind in balance. Isso é uma grande ajuda para manter a mente em equilíbrio. The breath will guide you to adjust your bodily posture. And the breath will guide you to adjust your mental posture. Então, a respiração vai te ajudar a guiar a sua postura física e a sua postura mental. So, breath is the very important tool of meditation in Buddhism, in yoga, in all authentic Indian tradition related to yoga. Então, a respiração, ela é uma ferramenta importante usada tanto no budismo quanto na yoga e em outras muitas outras tradições da Índia. So now we come back to our text. Agora então nós voltamos para o nosso texto. So our text explains that when you have calmed your mind. Então nosso texto explica que quando você acalmou sua mente, then you should come to the counting of the breath. Então você começa a contagem da respiração. It does not mean that when you count your breath, you are not calming also your mind and the body. They are interrelated. Não quer dizer que quando você está contando, você também não está acalmando a sua mente, né? As duas coisas estão interconectadas. So we have explained yesterday the six wonderful methods. The first wonderful method is the counting. Então, ontem nós estávamos falando sobre os seis métodos maravilhosos e, né, o primeiro método é a contagem. According to the commentaries, this counting explains breathing in and breathing out mindfully. This is what the commentaries say. Os comentários dizem que essa contagem é a contagem da inspiração e da expiração. It does not mean that the counting is not related to the following stages of practice of Anapanasati. Não quer dizer que a contagem não esteja conectada com os próximos passos da prática do Anapanasati. When you counting, you can also follow the breath. Quando você está contando, você também pode seguir a respiração. Of course, you cannot follow the short breath and the long breath, but maybe your in-breath can be short and your out-breath can be long and vice versa. Então, você não pode necessariamente conseguir seguir a respiração quando ela está muito curta ou muito longa, mas você pode seguir a entrada e a saída, o fluxo. In this meditation, you don't have two objects of observation, you have four objects of observation. Então, nessa meditação, você não tem um ponto de observação, você tem, na verdade, quatro pontos de observação. Just like in yoga. Assim como na yoga. So, you have inspiration, you have in between breaths, between inspiration and expiration, then you have expiration and in between breaths, between expiration and the inspiration. Então você tem os quatro pontos, você tem a inspiração, o tempo entre a inspiração e a expiração e o tempo entre a expiração e a inspiração. When the in-breath is long, then the in-between breath is bound to be short. When the expiration is long, the in-between breath is also bound to be short. Uhum. Então, quando a inspiração é longa, o espaço entre a inspiração e a expiração tende a ser curto, e a expiração sendo longa, o espaço entre a expiração e a inspiração também é curto. When you start, if you more advance in meditation, when you start paying attention to the in-between period between inspiration and expiration, that in-between period becomes longer and longer. Então, quando você começa a praticar mais frequentemente, você começa a observar que o período entre a inspiração e a expiração, que antes era curto, ele começa a ficar mais longo. And because the subtle breath is much more subtle object, automatically you need a more mindfulness, more concentration, more effort to stay with more subtle object, so your mind will become more concentrated. Então, a respiração sutil, ela é algo que vai convidar cada vez mais a sua presença. Então, você vai ficar cada vez mais mindfulness da sua respiração. So, in this practice, actually, by paying attention consequently on the subtle breath, then you sublimate the breath to the extent that the gross breath will disappear. Então, à medida que você vai prestando mais atenção na sua respiração sutil, você vai ficando mais focado e a respiração grosseira vai ficando para trás. So this attention to a more subtle breath, to the pranic breath, you are, so to say, also in the process of sublimating the mind. Então, no processo de foco na respiração mais sutil, mais prânica, você está também sutilizando a mente, sublimando a mente. It is not advisable for beginners to practice in this way. For beginners, it is much more effective to stay with the clear object. You don't start with a non-clear object. You always start meditation with a clear object. Please do not make this mistake. Ah, então, para meditar, pessoas que estão aprendendo a meditar agora, tem menos prática, é importante ter um foco claro, né? Um objeto claro de meditação. Né? Essa não é uma prática indicada para praticantes mais jovens, né? Mas... If you pay attention to a subtle object which is not clear and you don't have the wisdom, then only you will make your mind and breath very tight. And this is what you do not want. Então, se você fica com o objeto extremamente sutil durante como foco da meditação, isso vai deixar você mais tenso, né, e não vai ser um bom resultado da prática da meditação. So what I am explaining is just a method. I am not encouraging you to start meditation on the subtle breath. You will have, maybe if you really beginner, you may have a disastrous consequences. The text is warning you itself. Se você, então, o texto mesmo está avisando que se você é um iniciante, não é o melhor método para você começar a sua prática através da prática da respiração sutil, né? Mas o próprio texto explica isso. What makes the practice deep is the continuity and devotion to the practice. Without continuity in devotion, there is no real progress. Então, a continuidade e a devoção à prática é que faz com que a gente possa passar para os níveis mais avançados. Né? Sem isso, a gente não tem uma boa prática. The text in all Buddhist traditions explains just that. O texto em todas as tradições budistas explica exatamente isso. The essence of successful meditation is satata. Sakrityam is continuity and devotion. Então, a continuidade, a devoção, ela é o segredo de uma boa prática. So, if you have continuity in devotion, you will no doubt succeed in meditation and you will experience all these subtle states of mind. But don't try to experience them in the beginning. Tá, então assim, com a continuidade, a devoção, você vai chegar a atingir níveis maiores, né, cada vez mais profundos de meditação. Mas se você é um iniciante, não se atreva a partir direto para esses processos mais sutis. So, if you beginner, just stay with in-breath and out-breath, but try slowly to identify it in the whole body. Né, se você é um iniciante, comece com a percepção da inspiração e da expiração e perceba esse resultado, esse efeito no corpo inteiro. Try to see how your whole body is participating in the process of in-breath and out-breath. Então, procure perceber como é que todo o seu corpo participa na inspiração e na expiração. Then you can still pay a little bit attention to what happens between the in-breath and the out-breath. E você ainda pode prestar atenção no que acontece entre a inspiração e a expiração. And see that this pulse, which is connected to the expansion and shrinking of the body, still continues. So there must be also breath. Otherwise, how can it happen? Então, para que a gente possa perceber a pulsação do corpo, tem que haver a respiração, né? E esse momento onde você tem o processo, onde termina a expansão e começa o recolhimento. It is a secret. You will find the secret in the Bible also. The blood is, according to Chinese medicine, also related to Indian medicine, is the mother of prana. I have mentioned that principle. O princípio do prana. Ele falou que mencionou isso mais cedo. The secret of the prana is related in the Bible also. It's related to the secret of the prana, secret of the soul, secret of the pneuma. Então, a conexão está na Bíblia também. A conexão entre prana, pneuma e a so, alma. You will find in some religions like Islam, Judaistic religion, they not allowed to eat meat with blood, because the blood symbolizes soul, and the soul belongs to God or to the Creator. Então vocês vão ver em algumas religiões, que, como o islamismo e o judaísmo, que eles conectam, eles não comem comida com carne com sangue, porque eles relacionam que o sangue, ele é o contentor da alma, e isso conecta com Deus. So, all these are also very significant, and we should try to understand it. Então, tudo isso é muito significante, a gente deveria tentar entender isso. You should test by yourself how closely is your breath related to the mind. Então, você deve perceber o quanto que a sua mente, sua respiração está conectada com a sua mente. Try to concentrate your mind on any place in your body. Tente concentrar a sua respiração em qualquer parte do seu corpo. And you will find that the pulse or the wind is more clear in that place than in other places. E você vai perceber que o pulso e o vento vai estar mais presente naquele lugar do que em outros lugares. According to the yoga tradition, especially taught in the Tibetan tradition, the prana or wind element is like the horse, and the mind is like the horseman. Então, de acordo com a tradição tibetana, vocês vão ver que o prana está conectado com o vento e é associado ao cavalo. And the horse, what? The panther? The horse is like a prana, like a chi. And the mind is like the horseman, like the rider of the horse. Ok, então o cavalo é o prana e o cavaleiro é a mente. Cavaleiro, yes. So, remember, this is a very good example how you are interrelated. Esse é um bom exemplo para a gente perceber como nós estamos interligados. So, cavalo cannot exist without the cavaliera, and the cavaliera not without the cavallo. So, make sure you can see it in your own body. Então, cavaleiro não existe sem o cavalo, e o cavalo sem o cavaleiro. Então, procure se assegurar de que vocês consigam perceber isso no seu corpo. Please make it your homework and try to experiment. Façam disso seu para casa e tentem experimentar isso. Pay your attention to some part of your body and see if you can see very clearly the vibrations there, and the vibration in the other parts of the body will go into background. Então, durante a sua prática, procure levar a sua respiração a uma parte do seu corpo e perceba como que a vibração nessa parte do seu corpo vai ficar mais presente e as outras vão passar mais para um background. If your concentration is good, you will find you can concentrate on the tip of your finger and you will see the clear vibration there. And all the other vibrations will go into background. Então, se você conseguir ter uma boa percepção, você pode concentrar na ponta dos seus dedos e sentir a vibração na ponta do dedo e todo o resto da vibração do corpo vai ficar distante. If you have a good mindfulness, try to concentrate on one part. And also see very clearly, while you concentrate it on one part, the whole body is expanding and shrinking. That's your life. That's your life faculty. Então, se você tem um bom mindfulness, enquanto você se concentra em um ponto, você vai perceber que todo o seu corpo ele está pulsando. Isso é a sua vida pulsando. So now I have given you the homework. So in the afternoon we will continue the counting. Huh? Agora eu já dei o para casa de vocês. Então na parte da tarde a gente vai continuar a contagem. Now make sure you understand the counting means to learn to breathe in and breathe out mindfully. Então, eu quero assegurar que vocês compreendem que a contagem é que vocês fiquem presentes na sua respiração, na inspiração e na expiração. Breathe in and breathe mind mindfully means paying attention also to the mind being in balance. Então, inspirar é prestar atenção na mente também ao mesmo tempo, na mente estando em equilíbrio. It means also discovering your discovery trip, discovering how the mind is closely related to the breath. Então, é também uma viagem de descoberta para conhecer a conexão entre a respiração e a mente. This is your trip to the Amazonas, where we planning to go. Essa é a sua viagem para Amazonas que a gente estava planejando fazer. You have the Amazonas in your body also. Nós temos o Amazonas no nosso corpo também. So please use it to develop concentration and wisdom. Use para desenvolver concentração e sabedoria. And see that the mind is related to the whole and the breath is also related to the whole. Então veja que a mente está conectada com tudo, assim como a respiração está conectada com o todo. So the counting, as explained in our scripture, it looks very, very complicated. Então, a contagem, como a gente viu na nossa escritura, parece muito, muito complicado. But actually, there is a purpose in it. Mas, na verdade, há um propósito para isso. In Chinese tradition, we call this meditation Anapanasati, we call it Shusi, which means counting breaths. Então, a prática da contagem do Anapanasati no chinês chama contando respiração. So, this is very significant. Isso é muito significante. While, according to Chinese tradition, while you counting the breath, you can go through all these 6 liberating stages of the process of practicing Anapanasati. Então, enquanto respirando, você pode passar, de acordo com a tradição chinesa, por todos os 6 níveis da, do contato com a respiração. While counting the breath, you can follow the breath. While following the breath, you can place the breath, the mind on the shamatha image. While placing the mind on the shamatha image, you can investigate the aggregates and so on. While when you investigate the aggregates, you detach from the mind and the body. When you detach from the mind and the body, you can experience the clarity of the mind. Now, I may need some help because you said them all at once. Mas quando the você 6 stages we have explained, please remember them. Então, assim, os 6 estágios que nós vimos ontem, né? Então, assim, a contagem que leva à percepção do fluxo, que leva à percepção do shamatha, a contemplação do shamatha, né? E depois da observação dos agregados. E quais são os outros passos aí, Rosana, lembra? When you observe the aggregates and so on, you can detach from the body and the mind. Isso. E quando você observa esses detalhes, você pode desapegar do corpo e da mente. When you detach from the body and the mind, you can experience purity. E quando você se desapega do corpo e da mente, você pode experimentar a pureza. So let us see how it goes after a while. See you later. Okay? Bom. Ok, então vamos ver como é que as coisas acontecem e a gente se vê daqui a pouco. Ok, bye-bye. Thank you, bye-bye. You can wish me que aproveite. Que aproveite. Que aproveite. We are having lunch now. Okay.